aceito. Um beijo com sabor de chocolate, misturado um pouco de pimenta, se retribui com um beijo de menta, misturado um gosto de abacate, um abraço com gosto de maçã. Say